quer beber, quer beber. Pregue vinho, venha. Quer beber, quer beber. Pregue vinho, vem. Toca, toca, toca, toca, vem. Alô, Paulinho. Valeu, Homero. Rádio Sertão FM. Tá sentindo calor dentro do carro? Então presta atenção. Na Sunar Ar-Condicionado Automotivo, você encontra o serviço completo que o seu veículo precisa. Instalação, manutenção e troca de filtro, garantindo mais conforto e qualidade do ar. Tudo isso com confiança, profissionalismo e garantia no serviço. Não passe aperto no calor. Procure quem entende do assunto. Sunar, Avenida Maria de Lourdes Amando Siqueira, Vila Eulália, Petrolina. Telefones 87 99 51 2564 ou 988 51 0917. Conheça os benefícios de instalar energia solar na sua residência, empresa ou negócio. A AGF Solar dispõe de serviço especializado na instalação e montagem de equipamento solar de alta tecnologia. Já imaginou você ter desconto de 95% na conta de luz? A AGF Solar divide venda do kit solar em 18 vezes nos cartões de crédito ou no financiamento em até 120 vezes com a primeira parcela para 90 dias. AGF Solar, energia que transforma o seu futuro. AGF Solar, Avenida Fernando Faria, Estrada das Bananas, Petrolina. Farmácia São Rafael, a mais completa do seu bairro. Aqui tem farmácia popular, com medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes, colesterol, asma, fralda geriátrica e muito mais. Farmácia São Rafael, medicamentos éticos, genéricos e similares, e perfumaria em geral. Na Farmácia São Rafael, você encontra tudo o que procura, com qualidade, confiança e aquele atendimento que faz a diferença. Vem pra cá, não se engane por aí, o melhor está aqui. Farmácia São Rafael, Avenida dos Tropeiros, número 23A, Jardim Amazonas, próximo ao supermercado Serve Bem, Petrolina. Total Motos, a sua moto em boas mãos em Petrolina. Precisa de peças, serviço de injeção eletrônica, diagnóstico rápido e preciso? Aqui na Total Motos, seu sonho de duas rodas ganha vida com qualidade e confiança. Total Motos, Avenida Mário Rodrigues Coelho, número 160, bairro Coab, Massangano, Petrolina. Quando estrela brilhar na cabeleira. Dinquitos, há 3 anos no mercado, o salgadinho do dinossauro, o queridinho do Vale do São Francisco que abraça o Nordeste. Crocante e irresistível, o sabor único da infância, perfeito pro seu lanche, seja na escola, no trabalho, no parque. Com Dinquitos, não tem idade nem hora, o sabor perfeito pra sua fome. Seja você também um revendedor dos produtos Dinquitos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 87991230606. Atacado e Varejo, prontos para te atender. Centro Automotivo Alencauto, seu carro em boas mãos. A oficina com transparência, qualidade e excelência. Somos especialistas em diagnóstico eletrônico, motores, suspensão, troca de óleo e filtros. Trabalhamos com peças originais, baterias e muito mais. Centro Automotivo Alencauto, WhatsApp 74 999 58 4105 ou 87 981 65 88 59. Instagram, @ Centro Automotivo Alencauto. Coloque seu carro em boas mãos, garantindo a qualidade de peças, serviços e experiência de 10 anos no segmento. Loja do Algodãozinho, a sua loja de produtos para artesanato, tecidos, armarinho, aviamentos, tintas e auxiliares. Loja do Algodãozinho, duas lojas para melhor lhe atender. Rua Dom Vital, 595, Centro de Petrolina. Londrina, telefone 3861-9595 e em Juazeiro, Rua Quintino Bocaiúva, número 39, Centro, telefone 3613-4564. Siga no Instagram, arroba loja do algodãozinho. Andressa Móveis e Eletro, loja localizada na Avenida Mário Rodrigues Coelho, Coab Maçangano, e mais uma loja na Avenida Principal do bairro Santa Luzia. Siga-nos através do Instagram, arroba Andressa Móveis e Eletro, fone 879-8838-8726, Petrolina. A hora do agito! Gente, maravilha, estamos de volta na melhor do Brasil, Rádio Sertão FM de Petrolina para o mundo inteiro. Gê, bom demais, hein? Essa turma boa aí de Brasília. Gê, obrigado. Gente, ao vivaço, sabe quem tá com a gente aí? Vamos atender com a gente. Chegando aí, antes disso aí, dessa ligação que a gente vai atender ao vivo. Olha só, ele tá ao vivo com a gente diretamente de Juazeiro, Bahia, o Heron Albuquerque, grande amigo que esteve em Portugal também, na Arábia Saudita, na Espanha, esse grande ator, dublê, empresário da Cartucho C há mais de 28 anos. Bom demais, hein? Antes disso, olha bem se ele tá ao vivo com a gente, hein? Segura, meu querido Heron Albuquerque, segura, produção. Obrigado, Aline, no centro de Petrolina, meu Bartinho, a Jailson das lojas, Algodãozinho, Rua do Vital, lá do Mercado Turístico, no centro de Petrolina. Aviamentos, bordados e pinturas em geral. Na Quintino Bocaiúva, também no centro de Juazeiro, bom demais. Ao vivaço com a gente, diretamente de Juazeiro, Bahia. Petrolina para o mundo inteiro, pela Rádio Sertão FM Petrolina. Bom dia, Heron Albuquerque, querido. Bom dia, querido. Bom dia, meu grande guerreiro, Rafael Marques. E aí, meu irmão, um prazer estar na rádio aí com você, ao vivo, dizendo que estamos fazendo uma divulgação do nosso trabalho da Cartucho Cia, uma empresa especialista em desobstruir cabeça de impressão entupida de todos os tipos de impressoras. Cartucho Cia, sempre fazendo uma boa imagem no Nordeste. Ô, Heron Albuquerque, querido, vem cá, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua história, e como tudo começou com a Cartucho Cia, querido, vamos lá. A Cartucho C, eu tive o primeiro trabalho, que foi em Portugal, né, quando eu estive em Lisboa, na capital, e lá eu me especializei nessa área de informática, de recarga de toner, né, e sempre foi essa área de que eu sempre me adaptei, eu faço o que eu gosto, né, a gente trabalha com o que gosta, então para mim é um sucesso, faço com carinho, amor, trabalho com amor e qualidade, isso é importante. Bom demais, olha, muita gente ouvindo Petrolina, Juazeiro, inclusive Rodelas Bahia, cara, que eu quero retornar. Tive 3 vezes em Rodelas Bahia. Bom demais, a turma boa de Paulo Afonso, né? Através até mesmo do aplicativo, tem a galera nos Estados Unidos, Mary Jane, né? Tem na Espanha, Portugal, muita gente ouvindo. Olha só, nos bairros de Petrolina, Juazeiro, nessa turma boa aí de Brasília. Obrigado pela audiência. São Paulo, Rio de Janeiro, já mandei. Dormentes, Pernambuco, Orocó, Cabrobó, gente, é muita gente. E falar em Cabrobó, senhor Arnaldo, tá em Cabrobó, tá em Petrolina, tá onde? Obrigado pela audiência, toma boa de Cabrobó. Vamos lá, Heron. Fala, querido, meu querido. Heron Albuquerque ao vivo com a gente pela Rádio Sertão FM Petrolina, programa A Hora do Agito com Rafael Marques. Tá te ouvindo também lá no bairro atrás da banca, dona Cecília, querido. Fala, Heron Albuquerque, querido. Que eu gosto muito de curtir, e deixando um recado que alguém que esteja com sua impressora com problema de cabeçote entupida ou precisando de tinta de qualidade original no melhor preço da região. Temos um trabalho na compra da tinta, você ganha manutenção grátis. A Cartucho C é a única para fazer esse presente para nossos clientes. Um prazer estar com você, viu? Um grande abraço. Bom demais, então a impressora deu defeito, quebrou, você tem a solução. A Cartucho C há 28 anos, né? Isso mesmo, Heron Albuquerque. Isso aí, cara. Tô trabalhando sempre com qualidade e com respeito aos nossos clientes. Heron Albuquerque, logo, logo a gente vai estar recebendo você aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, né? Ao programa. É uma satisfação estar aí com vocês aí. Você também vai estar no São João de Petrolina, querido? Maior São João do Brasil. Teve um lançamento agora, não sei se você teve lá, Ola 3 de Petrolina. A gente vai estar no São João dos Bairros e também no São João Oficial no mês de junho. Fala, querido. É sempre bom, né, velho, estar presente nessa cidade linda, maravilhosa, chamada Petrolina, capital da irrigação. Isso é um lugar lindo. Eu me orgulho de ser filho dessa grande cidade Petrolina. Apesar de algumas coisas, mas ninguém é perfeito. Nem Deus agradou todo mundo, né? Mas eu sou muito feliz por ser um petrolinense e saber que os políticos, apesar de tudo, trabalham com amor nessa cidade maravilhosa. E que boa sorte a todos. E um grande abraço para você, meu irmão. Cartucho e Cia, o melhor remanufaturado do Nordeste. Obrigado, Aeron Albuquerque, grande amigo, grande empresário da Cartucho e Cia, gente. Essa empresa que só cresce, gente. Há 28 anos, eu assino embaixo aí, Cartucho e Cia, Petrolina de Juazeiro. Então, sua impressora quebrou, ele tem a solução, a empresa tem a solução, gente. Petrolina de Juazeiro, uma grande equipe, esse grande empresário, respeitado em toda a região de Petrolina de Juazeiro. Ele que teve em Portugal, Espanha, esse cara é show, é um dublê da Rede Globo, Aeron Albuquerque, grande empresário, obrigado, querido, bom dia, pelo programa do Agito com Rafael Marques. A gente vai de música na melhor do Brasil, no desfile das melhores, e daqui a pouquinho eu volto. Valeu, obrigado, Aeron Albuquerque, bom dia, querido, e toda a turma de Juazeiro, Bahia, valeu, querido. Forte abraço, meu irmão, obrigado. Bom demais, Rafael segue detonando até as 10 da manhã, gente, faltando muito pouco aí, gente, bom demais, hein? Lembrando, às 5h30 da tarde, eu vou estar lá com toda a turma, mais uma vez, mais um bairro, fazendo aquela grande ação social. Qual será o bairro, produção? Não pode revelar, né? A gente tá aí, ó, nos bairros de Petrolina, fazendo aquela grande ação social. Gente, lembrando que a gente faz essa ação social no mês das crianças, no mês de Natal, e era para ter feito essa ação social aí, gente, desde a semana passada, né? Houve imprevistos, imprevistos acontecem, chovendo muito, e a criançada não poderia receber chocolate, salgadinho da Dinquitos, é, embaixo de chuvas. Então, vamos lá. A gente teve ontem no bairro Cacheado, a gente hoje segue para mais bairros, né? Fazendo aquela grande, a grande ação social, entregando salgadinhos, o melhor sabor, gente, tá lá na fábrica da Dinquitos. Fazemos entrega em todo o Nordeste, vendemos no atacado e varejo, seja um revendedor da Dinquitos. Não é isso mesmo, Juliano? Não é isso mesmo, dona Fátima, da fábrica, o Francisco Andrade da Dinquitos. Bom demais, vamos de música, daqui a pouquinho eu volto na melhor do Brasil, Rádio Sertão FM Petrolina, vamos lá. Bom demais, então, gente, produção, até me passei no horário aqui, gente, até me passei. Faltando 3 minutinhos para o finalzinho do programa, hora do Agito com o Rafael Marques. Obrigado, foi bom demais. E a participação aqui do Aeron Albuquerque. Obrigado, obrigado, Ronaldo Cabral. Valeu, Helenita, personalizado. Bom demais, hein, gente? Você que acompanhou até agora o programa do Agito, e aí, tá chegando agora, gente, esse é o programa de muita audiência mesmo, hein? Aqui você liga, você manda mensagem, a produção bota no ar, se sinta em casa. Esse é o programa, a hora do Agito com Rafael Marques e Petrolina para o mundo inteiro. Bom demais, hein? Faltando 2 minutinhos para as 10 horas. Tá ansioso ali o Arthurzinho, toda a produção. Sábado na melhor do Brasil. Valeu, feliz aniversário para o papai da Juliana Souza. Cadê as palmas? Feliz aniversário mais uma vez aí. Bom demais. Ela falou que hoje tem almoço. Aqui na rádio hoje não vai ter lanche não, gente. Não vai ter lanche não. Não chegou até agora aquele chazinho de boldo. Obrigado, Francinete. Essa mega produção do programa do Agito com o Rafael Marques. Obrigado, Valéria, em Juazeiro da Bahia. Um abraço, gente. Ficou faltando alguém aí, porque é muita mensagem mesmo, produção. Eu agradeço demais pela audiência, Dona Lúcia. Dona Lúcia Barbosa, que se encontra em Garanhões. Obrigado. O Maurício Godoy é de lá, né? Essa turma boa aí, da Avenida do Nordeste, é de Garanhões. Obrigado mesmo pela audiência. Bom demais, hein? Valeu, gente. Foi bom, hein? Gente, olha só. Só lembrando que vem aí o São João dos Bairros e a gente vai estar lá fazendo toda a cobertura, flashes ao vivo. A gente vai estar com toda a equipe do programa Hora do Agito com o Rafael Marques. Bom demais, hein? Já aproveitando, mandando um abraço aqui para o baixinho Ageilson das lojas do Algodãozinho lá no centro de Petrolina. Obrigado, Ageilson, meu baixinho Ageilson. Um abraço para essa turma boa aí no Ouro Preto, Gleidson, no Ouro Preto, Gleidson, na Avenida 7 de Setembro. Obrigado aí o Leozinho aí no projeto de irrigação, nos projetos de irrigação, obrigado aí no Burguinho. Valeu, Paulo, Paulo Eugênio aí no Burguinho, obrigado mesmo, foi bom demais, hein? Gente, você que acompanhou até agora o programa do Agito, foi muito bom. Sabadão, na melhor do Brasil, essa é a melhor rádio, Sertão FM. Obrigado, obrigado você de São Paulo, obrigado você nos Estados Unidos, você de Petrolina, você de Orocó, Cabrobó, Santa Maria, Santana do Sobrado. Valeu, foi bom demais. Esse é o programa A Hora do Agito com Rafael Marques. Foi bom. Eu vou ficando por aqui. Vem aí as vozes inconfundíveis da Rádio Sertão FM. Me acompanha toda a programação. Beijos, beijos. Fui. Foi bom demais. 10 horas. Você acabou de ouvir mais um programa com a marca Rádio Sertão FM de Petrolina. Obrigado. Continue acompanhando a nossa programação. ZYR 755, Rádio Sertão FM, Petrolina, Pernambuco. 24 horas no ar, de Petrolina para o mundo. Programa recomendado para maiores de 14 anos. Atenção, emissoras da Rede Bodega Sati, para o top de 3 segundos. Começa agora, direto de Teresina, a capital mais quente do Brasil. Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Bodega. Um programa para velhos de todas as idades. Sucesso de público e fracasso de crítica. Bodega do Maguila. E com vocês, Ian José Silva. Fala, Maguila. Alô, galera que me escuta. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, limpando a lente do óculos para enxergar em 4K e sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e hoje em nosso programa tem mais uma história de arrepiar os cabelos das costas com ele, Gil Drones. Vamos falar ainda de placas, portais, letreiros, os monumentos suntuosos que você acha por aí nas entradas das cidades. Tem ainda o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação no bom e velho Bodega Zap. Mr. Abraham, diga lá nosso número. DDD 89 999 92 70 22. Valeu, Mr. Abraham. E eu lembro a você, áudio de até 30 segundos ou então mensagem de texto. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Diacis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Uma mulher passa em frente à vitrine de uma loja e vê um vestido vermelho lindíssimo. Ela pede à atendente para provar o vestido. E o encantamento inicial acabou dando lugar à frustração, quando ela viu que não cabia na peça de roupa. Teimosa pra caramba, a mulher estava decidida a usar aquele vestido. Comprou ele, entrou pra academia, começou a fazer crossfit e nada resolvia. O tempo passava e ela não encaixava no vestido. O desespero era tanto que ela recorreu até ao glorioso Ozempique pra ficar mais magra. Ficou com a cabeçona, mas mesmo assim o vestido não entrava. Analisando a roupa com mais calma, ela percebeu que a forma do vestido tinha sido costurada errada, toda torta. Ela estava tão cega pela beleza do vestido que não prestou sequer atenção nos detalhes. Moral da história: existem lugares e situações onde você naturalmente não irá se encaixar. Por isso, não perca tempo se moldando para um lugar que não te cabe. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na Minas, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Um programa nota zero para ouvintes nota mil. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a nossa bodega em definitivo, saudando a mais nova rádio parceira dela. Bodega Sati, a pior rede, mas com os melhores ouvintes. Muito bem, Rede Bodega Sati ganhando mais uma afiliada. Alô, São Benedito, no estado do Ceará, todo o pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Alto da Serra. Valeu, galera de São Benedito, no estado do Ceará, pela audiência. Você do Ceará, de qualquer ponto do Brasil, pode mandar mensagem pra gente. Mr. Abraham, qual é o nosso zap? DDD 89 999 92 70 22. Justamente, não mande mensagem mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão a mensagem não chega pra mim. Você tem que mandar pro número que a gente fala aqui durante o programa, tá certo? Começando a parte musical, e muito bem, eu vou trazer esta daqui, oferecendo especialmente para o meu irmãozinho Jonas Ferreira, lá em Ouro Fino, Minas Gerais. Figueroas e o Melô do Jonas. Depois eu trago o Wilton Vargas, Eu Vou Pedir a Lua, e essa aqui, fechando a sequência, eu ofereço especialmente para o nosso patrão Eri Soares, o cameraman da EVTV e TV Conecta Piauí, direto de Teresina, Paraguai, Vanderlei Andrade, traficante do amor. Dizem que o Eri, e o Jaci está se abrindo aqui, o Eri é a cara do Vanderlei Andrade, cagado e cuspido. Mas enfim, vamos trazer aí em homenagem ao nosso amigo Vanderlei Andrade, Wilton Vargas e Figueiroas, uma baita sequência, abrindo a nossa bodega, aumente o volume e vem dançar com a gente. Melô do Jonas, melô do Jonas, é o melô que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, melô do Jonas, é o melô que te deixa dançando por várias horas. Lambada quente! Para velhos de todas as idades. Eu vou pedir a lua pra iluminar a rua, pra ver se eu encontro meu amor, oh, oh, oh, oh. Você se escondeu, eu nem sei aonde ir. Por que você se esconde? Eu vou te procurar. Oh lua cor de prata, diga, por favor, onde anda aquela ingrata? Oh, lua, me diga, por favor, se ela anda sozinha ou se tem um outro amor. se escondeu. Eu nem sei aonde ir, por que você se esconde? Eu vou te procurar. Ô lua cor de prata, me diga por favor, onde anda aquela ingrata? Ô lua, me diga por favor, se ela anda sozinha ou se tem um novo amor. Eu vou pedir a lua. Sendo chique ou sendo brega, toca aqui na bodega. Sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Traficante do amor. Andrade, o traficante do amor. Muito bem, a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música. Até agora o Diacis tá rindo, velho. Que beleza, porque eu disse que o Vanderlei Andrade parece um amigo nosso, que é cameraman do nosso canal de esportes. Mas, enfim, né? Aquela coisa que eu até falei em programas atrás do doppelganger, né? Você ser parecido com uma pessoa e às vezes nem se dá conta, né? Já me disseram que eu sou parecido com o Carlton Banks, do Maluco do Pedaço, né? Agora que eu cortei o cabelo mais fechadinho, aí é que tá aparecendo. Mas, enfim, já disseram também que eu pareço com o Hélio de la Penha. Só que eu não tenho olho claro que nem ele. Enfim, vamos de zap, né? Vamos divulgar o zap pra você participar, porque eu tô falando muita besteira e eu quero ouvir vocês falando besteira. Bora lá. Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês, tá certo? Vamos agora trazer ele, o maior contador de lorotas do rádio, com uma história cabulosa. Um aparecimento, uma aparição milagrosa na parede de uma igreja. Será se foi mais um milagre, algum santo aparecendo, ou foi uma alucinação coletiva? Vamos saber agora. Tá chegando ele, Gil Drones, na sua Bodega do Maguila. Agora, na Bodega do Maguila, Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouçam essa história inacreditável de um fenômeno sobrenatural que aconteceu em uma cidadezinha pacífica do interior. A cidade de pé virado do mato adentro era uma cidadezinha de interior pacífica, com seus 2.500 habitantes. Era uma daquelas cidades que mal se encontrava no mapa e só era lembrada em época de eleição. Todo ano, os moradores se reuniam para celebrar a Via Sacra pelas ruas da cidade. Mas houve um ano em que um fato fora do comum, extraordinário, inacreditável, perturbaria a paz daquele pobre município. Como era de praxe, na Sexta-feira Santa à tarde, ocorreu a procissão da Paixão de Cristo, onde os jovens encenavam os passos da Via Crucis. Lá para as 6 da tarde, terminada a encenação, os populares começavam a se dispersar, quando uma cena incomum, uma cena incólume, uma cena totalmente inacreditável, chocante, começou a acontecer e chocou a todos. Um clarão azul de formato circular, com símbolos similares a hieróglifos, surgiu bem na parede lateral da igreja por somente 5 segundos e depois sumiu, sem dar maiores rastros. Aquilo deixou todos em polvorosa. Como era possível uma coisa daquelas? Seria uma manifestação divina? Ou mesmo seriam extraterrestres tentando se comunicar com os moradores? Imediatamente após o ocorrido da luz azul na parede da igreja, pé virado do mato adentro virou assunto da noite para o dia nas redondezas. Todos queriam saber que fenômeno tinha sido aquele. E o principal, o que queriam dizer aqueles símbolos que apareciam junto com a luz misteriosa. Passaram-se os dias e as pessoas começaram a fazer campana nos arredores da pobre igrejinha. Nunca o padre da cidade havia celebrado missa para tantas pessoas. Gente de todos os cantos veio observar o tal fenômeno. Os dias foram passando, e quanto mais passavam, mais as pessoas esperavam que a luz azul se manifestasse de novo, o que não aconteceu. E as pessoas foram desistindo de esperar, e foram voltando para casa aos poucos, até que naquele momento aconteceu o impensável, e você vai saber que fato relevante para essa história aconteceu depois do intervalo. O Brasil se liga na bodega. Fique por dentro das novidades seguindo o Instagram, arroba Bodega do Maguila. Sertão FM. Sobe roda. Informações do mundo automobilístico. Sobe roda. Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, expressou satisfação com o atual momento da Fórmula 1, destacando a robustez da marca fora das pistas. Ele ressaltou o sucesso do filme da Fórmula 1, que inclusive ganhou um Oscar e o grande número de espectadores, além das emocionantes disputas em pista. Apesar das críticas às novas unidades motrizes e às alterações regulamentares de 2026, que tornaram os carros mais leves e menores, Hamilton defende que a mudança sempre gera opiniões divergentes. O piloto britânico enfatizou que, mesmo com os desafios de adaptação, a categoria oferece boas lutas e a possibilidade de vitórias. Roda. Informações do mundo automobilístico. Sobre roda. É sucesso. Rádio Sertão FM. Já estamos de volta com a Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Depois de tanto esperar pelo ressurgimento do fenômeno da luz azul na parede da igreja, as pessoas foram voltando para casa. Quando de repente, naquela noite, surgiu algo inesperado. Lá estava a mesma luz de antes, na parede da capela, com os mesmos dizeres em língua estranha. Numa expressão de espanto, todos ficaram encantados com aquele fenômeno. Louvores eram entoados, velas eram acendidas, todas as pessoas unidas em uma corrente de oração. Até que o chinês da pastelaria, que passava ali por perto, parou, viu o que estava escrito e gritou: "Gente, gente, não tem mistério, né? Frase estar em chinês, dizer seguinte, sinal não encontrado, favor conectar cabo, né?" Todos ficaram sem entender nada. Depois daquilo, as pessoas foram investigar de onde estava partindo a luz azul milagrosa. Olhando em volta, alguns perceberam que ela saía da janela de um apartamento próximo à igreja e foram lá saber da origem da tal luz. Chegando lá, eles se depararam com um jovem tentando conectar um projetor data show à TV da sala. Ele explicou à multidão que havia ligado o aparelho só para testes e que, sem querer, deixou ele apontado para a janela de vidro do apartamento. Com isso, o feixe de luz azul se espalhou e foi parar bem na parede da igreja, gerando aquele efeito. Depois da explicação, as pessoas saíram decepcionadas, pois acharam que a cidade tinha sido palco de aparições milagrosas. Desde então, tudo voltou à normalidade naquela cidadezinha pacata e ordeira. Nem a ameaça de lobisomem que andava pelas redondezas assustava mais aquele povo. Mas isso, esse assunto do lobisomem, é assunto para outro dia. Gil Drones, Maguilas, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Bodega do Maguila, gostoso que nem topada no dedo mindinho. Tá aí, você ouviu Gil Drones aqui na sua bodega, e vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, e Mr. Eman, repita por favor o nosso zap para que as pessoas possam mandar áudios para nós, mandar mensagens. DDD 89 999927022. Beleza, manda um abraço aqui mais do que especial aos nossos amigos da nossa FM lá de Pentecoste, Ceará, né? Teve um problema técnico semana passada, por isso que o nosso programa não foi ao ar, então eu pedi para reprisarem o programa da semana passada, porque era justamente a homenagem ao nosso ouvinte, né, Márcia, que Deus a tenha, e por isso que hoje o pessoal nem tá mandando mensagem, né, todo mundo ainda sentindo, mas eu mando um abraço aqui, pra, se eu tiver esquecendo de alguém, me desculpe, mas eu mando um abraço aqui à tia Nieta, mando um abraço à Selma, a mulher da orelha transparente, nossa amiguinha Ioneide Moura, todo o pessoal também, o Chiquinho Firmiano, na Santa Luzia, o Novinho do Caldo, lá na Francisco Sá em Fortaleza, deixa eu ver quem mais aqui, as irmãs da tia Nieta, claro, o Helena, na Soraya, o Ivan Moura também, meu patrão Nogueira Filho, Júlio César, toda a turma boa aí de Pentecoste ligado na gente. Manda um abraço ainda ao meu irmãozinho Gil Neto Campos, lá em Cristino Castro, Piauí, sim, acompanhando a gente pela gloriosa Campos FM 105,7. Meu patrão ainda, França Neto, lá em Araripe, Ceará, acompanhando a gente pela Chapada FM. Ele perguntou quando é que vão abrir as inscrições do Quem Quer Ser Endividado 2026, só em agosto, tá bom? Em agosto a gente vai lançar aí pro segundo semestre o Quem Quer Ser o Endividado 2026, o jogo de perguntas que premia a burrice com a participação dos ouvintes, tá certo? Então, aguardem e confiem, no segundo semestre eu quero você participando comigo aqui no programa para velhos de todas as idades. Manda um abraço ainda ao meu patrão, Reinaldo, lá em Santana do Itararé, do estado do Paraná, pessoal da Santana FM 87,9, meu patrão Vitor Chuede também, sim, lá em Paula Freitas, Paraná, Paula Freitas FM 87,9. Vamos ouvir os áudios que estão chegando aqui pelo nosso Bodega Zap, porque o povo quer participar, o povo anseia por ouvir a sua voz aqui no ar, e quem tá mandando mensagem pra gente, olha quem é, rapaz, o diretor da nossa mais nova rádio parceira, Carlinhos Panela Quente, lá de São Benedito, Ceará, fala! Olá, meu patrão Maguila! Tô aqui na escuta do seu programa, Bodega do Maguila! Escutando aqui pela rádio Alto da Serra, diretamente aqui de São Benedito, Ceará. Coisa boa, meu amigo! Obrigadão pela confiança, pela parceria. Ele tá pedindo um abraço também pra esposa Ivonete. É, mandou mensagem aqui, a foto dos dois juntinhos, gente finíssima. O nome Carlinhos Panela Quente é porque ele tem um conjunto de forró pé de serra chamado Panela Quente, por isso o apelido. Muito bem, parabéns, meu caro. Tá participando também da palavra-chave premiada. Deixa eu ver quem mais tá mandando mensagem aqui. Ah, rapaz, temos uma nova ouvinte lá de Matriz do Camaragibe, sim, Dona Maria, participando aqui pelo nosso Bodega Zap, fala. Bom dia, Maguila, bom dia para todos. Bom dia, boa tarde, eu, boa noite. É a Maria, daqui de Matriz do Camaragibe. Quero oferecer uma música para minha irmã Andréa do Distrito. De Eduardo Costa. Qual? Acabou o áudio, acho que pode ser qualquer uma, né? Pronto, beleza, eu separei aqui as paredes azuis, tá bom? E eu vou atender também nossa amiguinha Cícera, também de Matriz do Camaragibe, em Alagoas, ouvindo a gente pela Camaragibe FM 87,9. Fala. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87,9. Bom dia, boa tarde, Maguila. Maguila, eu tô querendo a música de Fernando Mendes, A Desconhecida. Grande. Ofereço pra todos os ouvintes da Camaragibe FM 87,9. Ofereço também pra minha amiguinha virtual, a Nieta. Um abraço pra você, Nieta, do tamanho da distância. Seu Maguila, assista direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas, que Deus abençoe o seu programa. E tenha a todos um ótimo final de semana abençoado. Amém, minha querida. Vou atender seu pedido nessa sequência. E fechando, eu trago a participação do meu amigo Antônio, lá de Caracaraí, Roraima. Tá pedindo Zezé de Camargo e Luciano, Você Não É Mais Assim, oferecendo para mim e para todos os ouvintes. Tá certo, meu patrão. Essas três carimbadas, Fernando Mendes, Eduardo Costa e Zezé de Camargo e Luciano, aqui na minha nossa, na nossa Bodega Velha de Guerra, um programa para velhos de todas as idades. Aumenta o volume, já que eu volto com você. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, oh. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Essa é a Bodega Sati. Já se vai mais uma semana sem você. Eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós tudo se tornou um caso sério, que por fim foi terminar em adultério, que muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis, daquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é meu. Resta uma saudade ser igual, fumaça de cigarro em caracol. O gosto do seu beijo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Olha aqui, gostar assim e me esquecer, me me fez acreditar sem merecer. Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes, deixou minha esperança toda verde, depois tirou a cor do meu viver. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Oh, oh, oh. Esta é uma saudade ser igual, uma massa de cigarro em caracol. Seu beijo ainda está na minha boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Chegando mais um pedido via Bodega Zap. Participe você também. DDD 89 999927022. Você me ligou, a história era a mesma, não acreditei. O amor criou asas, você já passou. Agora nem sei por que foi que te amei. A solidão outra vez te incomoda. Você vem de volta buscando por mim. Nenhuma palavra da sua boca de novo me faz te amar tanto assim. Nada de antes comigo ficou. Os sonhos que eu tinha deixei com você. Mentiras e brigas, que bom acabou. Não lembre de novo, só quero esquecer. Jogue a chave debaixo da porta. Nem posso ouvir o som da sua voz. Sinto dizer, não me faz falta. Apenas você tem saudade de nós. Amei, também amava com certeza. Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim. Quem eu amei, meu coração já não perdoa. Sei que era outra pessoa, você não é mais assim. Nada de antes comigo ficou. Os sonhos que eu tinha deixei com você. Mentiras e brigas, que bom acabou. Não lembre de novo, só quero esquecer. Jogue a chave debaixo da porta. Nem posso ouvir o som da sua voz. Sinto dizer, não me faz falta. Apenas você tem saudade de nós. Quem eu amei, também amava com certeza. Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim. Quem eu amei, meu coração já não perdoa. Sei que era outra pessoa, você não é mais assim. Quem eu amei, também amava com certeza. mais assim. A noite passada você me ligou, a história era a mesma, não acreditei. Zezé de Camargo e Luciano, Você Não É Mais Assim, pedido do meu patrão Antônio lá de Roraima. 2 minutinhos de intervalo, contados e cronometrados. Na volta eu vou falar dos pórticos, das bandeiras, dos letreiros que tem agora em toda e qualquer cidadezinha de interior. Virou moda, será ser algo espontâneo? Eu vou falar disso já já, vou tocar mais música também, atender mais pedidos, tem muito mais coisa aqui na minha nossa, na nossa bodega do Maguila. 2 minutos, tá bom? Não sai daí que já que eu volto, nem vem te sair, olha, olha. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Escapamento. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! O Brasil se liga na bodega. Rádio Sertão FM. A Venamac conta com mais de 250 equipamentos de prontidão para auxiliar aos seus clientes, mantendo a pontualidade, agilidade e compromisso. Locação de maquinários pesados da linha amarela e transporte de máquinas. Escavadeira hidráulica, trator de esteira, retroescavadeira, motoniveladora e rolo compactador. Além de serviços de drenagem, terraplanagem, abertura de estradas e construção de barragens. Venamac, a maior empresa de locação de máquinas pesadas do Vale do São Francisco. BR-428, loteamento Recife Petrolina. Entre em contato e faça sua cotação no 879-9922-8900. Administração André e Anderson Venâncio. Comandados por Zé Venâncio Neto. Rádio Sertão FM, a sua rádio. Toda hora, todo dia. Atenção, se você sofre de asma, diabetes, câncer, epilepsia, enxaqueca, sinusite, úlcera, gastrite, coluna, reumatismo e outros, trate com plantas medicinais. Só as plantas têm o poder de cura. Procure o terapeuta Natanael Cordeiro no seu consultório, Rua Olinda, 418, bairro José e Maria Petrolina. Marque já sua consulta pelo telefone 87-8821-2414, repetindo 87-8821-2414. Atenção para as facilidades da loja Mundo da Dança. Se você faz balé, dança de salão e outras, compre tudo no Mundo da Dança. Se você faz academia, caminhada ou qualquer tipo de exercício, compre toda a moda fitness no Mundo da Dança. Aumente a sua renda financeira comprando também no atacado. Ganhe descontos à vista ou divida em qualquer cartão de crédito. Lá você encontra também todo tipo de fantasia para carnaval, São João, Halloween e outras festividades. Loja Mundo da Dança, Rua Souza Júnior, 235, Centro de Petrolina. Telefones 87-3861-5230 ou 87-99121-6761. E fale com Raniele Cordeiro. E agora vamos falar dos produtos cosméticos da Olor do Campo. Sabonete natural, perfuma, hidrata e protege sua pele. Loção natural para limpeza de pele, tira pano preto, pano branco, impinge acne, cravo, espinha e outros. Hidratante natural, hidrata, protege e perfuma sua pele. Protetor solar, protege sua pele contra as queimaduras do sol, ressecamento e outros. Creme natural rejuvenescedor, contra rugas, linhas de expressão, estrias, ressecamento da pele e outros. Perfume Olor do Campo, natural, duradouro e apaixonante. Seja um vendedor, aumente sua renda financeira. Ligue 879-8821-2414, 879-8821-2414. Produtos cosméticos da Olor do Campo, estes são naturais. Rádio Sertão FM. As melhores músicas, sempre. A máquina enguiçada do sucesso. Bodega Sat. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Brigadão, brigadão pela sua audiência, pela sua participação. E lembrando, o zap para você mandar mensagem para nós é qual, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Maravilha, vamos então de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Manda um abraço aqui a galera do Instagram, se você ainda não segue a gente, siga, @bodegadomaguila. Abraço meu patrão Igor Martins 197, Phelps McFergus, nossos amigos de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, da Rádio Municipal, Yuri Rafael de Oliveira, Arco Verde e Companhia, Prefeitura de Bagaceiras, Bagaceiras do Piauí. Cara, eu recomendo muito você seguir esse perfil, tá? Lá no Instagram. Pesquisa aí, Prefeitura de Bagaceiras. É um perfil de humor, tá? É uma sátira, mas que é legal. O projeto deles é sensacional. Um abraço a eles, ao pessoal do Piauí Verso, também a galera da Piauí Wave, Cromateca. Um trabalho genial, cara. Genial, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar também. Erislene Lessa do Nascimento tá seguindo a gente, nosso ouvinte Esiomar também, lá de São João da Serra, no estado do Piauí. Virgílio Santana, pessoal de Ubatã, na Bahia. Nossa amiguinha Ioneide Moura em Pentecoste, Ceará. Rádio Vocal Hits de Guarujá, São Paulo, meu patrão Paulo. Deixa eu ver quem mais aqui. Nice Pururuca, pessoal da Nova Onda Web de Salvador, no estado da Bahia. Neuma Maria 15, não podia deixar de fazer essa piada, desculpe. Beto Cariri, pessoal lá de Paraipaba, no estado do Ceará, meu irmãozinho, meu primo, rapaz, Emanuel Lucas, ele que, eu chamo ele de meu primo porque a gente se parece, até o bigode. Mas enfim, todos vocês que estão seguindo a gente no Instagram, nosso muito obrigado, já estamos chegando aos 700 seguidores, vamos lá, faltam só 8 e eu conto com você. Qual é a nossa arroba, Mr. Abraham? Arroba Bodega do Maguila. Maravilha, pessoal, eu estive analisando esses dias o negócio, porque eu sempre tive o hábito de ler placas pelas ruas. Eu aprendi a ler, inclusive, com placa de carro. Eu era torturado, as amigas da minha mãe me apontavam toda e qualquer placa de carro e diziam: ó, que letra é essa aqui? Ei, lê esse número aqui. Eu lia, com 2 anos, né? Enfim, sempre que eu passo pelas ruas, eu me distraio vendo as placas, os cartazes, os letreiros luminosos, né? Eu sou meio bobão assim, mas porque ajuda também, de certas formas, a entender aonde eu estou e que lugares podem ser úteis quando eu precisar de alguma coisa. E quando eu viajo, é pior ainda, porque teve uma vez que eu viajei para São Luís a trabalho e eu lutei para não dormir no trajeto, porque mesmo em alta madrugada eu queria ver as cidades por onde estava passando. E toda cidade que eu passo, de dia ou de noite, tanto faz, eu percebo a mesma coisa. Ou ela tem um portal gigante logo na entrada, ou uma bandeira gigante, ou um letreiro com o nome da cidade. Parece que quando a cidade não tem uma atração turística, ela inventa uma, né? E o pior é que se gasta muito para fazer um negócio desses, né? Às vezes muda a gestão e lá vai mudar o portal, lá vão mudar o letreiro, enfim. Eu já vi cidade até que tem os 3, tem tanto a bandeirona, como também o pórtico, como também o letreiro. Parece até, eu tenho essa suspeita, de que passa alguém de prefeitura em prefeitura vendendo esses monumentos, que nem aquele cara do monotrilho, do episódio dos Simpsons, não tem? Quem assistiu vai se lembrar. Ele deve chegar nos prefeitos dizendo assim: olha, eu tenho esse monumento aqui, eu tenho esse bandeirão, você pode comprar esse pórtico aqui, eu tenho esse letreiro aqui também. Sabe, eu lembrei agora de uma situação em que um vendedor bateu lá em casa, quando eu ainda morava no interior, vendendo caixa de correio. Nessa época já existia compra online, todo mundo comprava via internet. Então, não fazia muito sentido ter uma caixa de correio, porque nela só cabiam cartas. Mas mesmo assim, minha mãe comprou porque achou bonitinha e ela, pra ela, era um jeito mais discreto de receber conta de luz, de água, cobrança, enfim. Mas depois, a gente percebeu que todo mundo da rua teve também a mesma ideia e comprou essas caixas de correio também, então ficou todo mundo com a caixa de correio padronizada. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito, que é errado você ter uma bandeirona grande na cidade, ou então um letreiro, ou então um pórtico com o nome da cidade bonito e tal, que antes que mal me interpretem, claro. Mas já que a intenção é ressaltar a cidade, por que não investir em outras coisas? Quem sabe revitalizar espaços já existentes? Ou então até mesmo encomendar esculturas ou monumentos para os artistas da terra fazerem? é muito mais original e traz também autenticidade, refletindo o real espírito de cada município. Fica a dica, né? Muito bem. Agora vamos de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada. Eu vou trazer essa daqui oferecendo especialmente para os nossos amigos do Ceará. Quem assistia o programa de Irapuã Lima vai lembrar dessa. Marinha Zenaide, Eu Daria Tudo. Depois eu trago Edson da Paz, Incerteza, regravação de uma música do Leonardo. Essas duas carimbadas direto da vitrolinha e daqui a pouco eu volto para passar a régua e fechar a banca. Passado ou do presente, se faz sucesso, deixa com a gente. Bodega do Maguila. Eu não sei se foi um sonho ou verdade, mas ela esteve aqui. Em silêncio ouvi seus passos na escada até a porta abrir. Sob a luz do abajur na madrugada se despiu pra mim. De repente me apaguei, não lembro nada, acordei assim. Apaixonado, meio zoado naquela incerteza, mundo girando de ponta cabeça, e uma saudade que eu nunca senti. Quase pelado, corpo molhado, suor e cerveja, copo quebrado, garrafas na mesa, e o cheiro dela grudado em mim.

Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Acontece que já não é o que estão falando, pois ninguém sabe que eu estou amando. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Tudo acabado. Tudo acabado. Ah, mas já acabou? Não seja por isso. Semana que vem, o Maguila tá de volta. O Mega do Maguila. Você acabou de ouvir mais um programa com a marca Rádio Sertão FM de Petrolina. Obrigado. Continue acompanhando a nossa programação. ZYR 755, Rádio Sertão FM, Petrolina, Pernambuco. 24 horas no ar, de Petrolina para o mundo. 11 horas. Uma viagem inesquecível ao túnel do tempo, trazendo de volta os maiores sucessos do seu artista predileto, nacional, internacional e tudo que é sucesso. Músicas inesquecíveis. Você ouve agora, aqui na Linha do Tempo. Alô pessoal, tudo bem? Estamos chegando com o programa Linha do Tempo. Eu sou o BJ e a gente vai ficar junto numa viagem longa e com muita música boa de todos os tempos tocando pra você. Vamos nessa, o programa de hoje, Linha do Tempo, está no ar. O que as outras tocam? O que você ouve? A gente toca pra você. Na Linha do Tempo. Será que o seu corpo já tocou outra alguém? Melhor eu nem pensar, que se eu pensar eu sofro.